quão bela é a vida sob este céu de anil. Os campos multiflores, lindas montanhas, caudalosos rios. Oh, que lindas melodias gorjeiam os passarinhos. Tudo isto são carinhos num grande convite para eu ficar. Mas eu vou partir. Não quero ficar. Ou por acidentes o Senhor quiser me levar, ainda por perseguições a vida.